no programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e pleonástico. Pleonasmo? Pleonástico. Mas pleonástico? O que é pleonástico? Sei lá, saiu agora aqui. Vamos lá. Alguma coisa ligada ao Pleo. Ao Pleo, sim. Isso, nosso querido amigo Pleo. É, Pleo. Pleo, um abraço pra você. Maurício, quem é a primeira personalidade do nosso quadro Liga de Trapo? Suzana Werner, Barbosa. Suzana Werner. Imagina você que a ela senhora agora... senhora Ronaldinho? Isso, a senhora Ronaldinho. Imagina você, Barbosa, que ela agora quer ser cantora. Quer ser cantora. É. Ela era modelo, jogadora de futebol, depois virou modelo. Depois namorada do Ronaldinho. Não, namorada do Ronaldinho, apresentadora de TV. Isso. E agora quer ser cantora. Cantora. Uma artista completa. É, olha, a Suzana Werner vai lançar a grife de roupas do Ronaldinho, né? Ah, é? E falou que sua grande meta na vida é ser cantora. Eu não sabia disso. O Ronaldinho diz que dá maior força, Barbosa, desde que ela não cante perto dos amigos dele lá na Itália. Maldade, Maurício. A maldade. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu, tudo bem, né? Tudo bem, mãe. Gente, estamos aí tentando ganhar a vida com dignidade, né? Muito bem, mãe. E eu tô muito feliz, viu, Barbosa? Por quê, mãe? Porque o Coringão, meu Corinthians, passou pras final do campeonato. Parabéns, mãe. É, beleza pura. Você não tem o hino aí do Corinthians, não, hein, ô Chuquinha? Chuquinha. Ai, ai, ai, ô, Barbosa, você viu lá, meu? Hein? O quê? Uma vez Corinthians. Uma vez Corinthians, o quê? Ô. Tá aí, ó. Olha aí, que maravilha. Lindo do Corinthians. Ô, Barbosa. Oi. Eu se arrepio toda. Ah, a senhora fica toda arrepiada, tá certo. Levanta a saia, meu bem. Levanta a saia o quê, Maurício? Arrepiado. Ai, ai, ai. Isso aqui não é pro teu bico, não, tá? Salve o Corinthians. Ai, meu Deus. Flavinho, Flavinho, quem que é a mãe? Tá chorando? Eu fico te emocionado. Ai, ai, ai. Para de chorar, mãe. Uma homenagem à senhora. Flavinho também é corintiano. Obrigado. Tá, agora para de chorar, mãe. Conta, o que você quer dizer? Eu cuspi a mesa toda aqui, ó. Não, não tem problema, não. Depois enxuga. Ai, babusa. Não tem problema, não. Ai, tá, para de chorar, mãe, que coisa. Então para de tocar. Ah, não, parei, pronto. Pronto, parei de chorar, pronto. É instantâneo. Ah, então tá certo, vamos lá. Ah, mas olha, estamos aí nas final, nas cabeças do campeonato. Sim. E ô Barbosa, você viu lá que golão do Viola, meu? Viola. Aquilo que é craque. O Viola pegou, mas o Viola é do Santos. Ah, o Viola é do Santos? Viola é do Santos. Não, mas não interessa. O que interessa é que o goleiro do Cruzeiro nem viu a bola passar. O Corinthians jogou com o Cruzeiro, não, Marina. Hein? O Corinthians jogou com o Cruzeiro, não. O Corinthians jogou com o Santos. Cara. Isso. Ah, com o Santos? Qual que é a pergunta de hoje mesmo? Isso, vamos dar a pergunta é a seguinte: a Suzana Werner, que é ser cantora. É cantora? A senhora acha que ela vai ser boa nessa carreira? Tem que ver isso aqui, hein? Olha, Barbosa, deixa eu entrar na sensitividade aqui. Ah, entra na sensitividade, mãe. Ai, ai, ai. Eita, eu fui lá em Plutão. Ah, foi Plutão. Volta, mãe, volta de Plutão. Você já viu algum Plutão? Pô? Eu encontrei com um planeta, Maurício. Com um filho de Plutão lá. Ah, o filho tá um bom. Um asteroide. Ah, um asteroide. Ah, um Plutinho? É. Para com isso, gente, vamos embora. Ai, ai, ai. Para, mãe. Ô, Barbosa. É. Olha. Eu vou consultar nos búzios, viu, meu? Ah, nos búzios hoje? Porque, olha, essas coisas aqui é uma coisa assim que pode ser feita. Tá. Mas eu tenho que ver. Tá bom. Pode ser feita, mas só tem que ver. É. Tá bom. Eu tenho que... Olha, Barbosa, é preciso de análise. É preciso de análise. E eu tenho que ver como que eu vou analisar o resultado dessa... Para de enrolar, mãe. Hein? Joga os búzios aí. Deixa eu jogar aqui. Ô, Bruno, pega o copinho com os búzios. Nossa, esse garoto tá esperto, hein? É, tá espertaço. Caramba, tá tomando Guaraná em pó, hein? Isso. Vamos lá, cadê? Me dá o... Deixa eu ver quantos búzios. Sacode aí, saculeja aí os búzios tá aí. Aqui já, vamos lá, deixa eu... Deixa eu ver, Suzana Werner. Isso. Opa, peraí. Que é? Oh, eu fui jogar o búzio aqui, um búzio voou lá do outro lado. Ah, meu Deus do não céu. Não valeu, não cato, valeu, Barbosa. Cata o búzio lá. Eu joguei com muita força. Tá aí, pronto. Foi mal. Foi mal. Deixa tá. eu ver daqui. Joga vamos de lá. Novo, mãe. Deixa eu chacoalhar. Tira esse jornal daí. Tira, pronto, tirou o jornal. Deixa joga eu ver. Aí. Opa. O que a senhora viu aí, mãe? Vi um parafuso no meio dos búzios. Não, não, tira o parafuso e olha só os búzios, mas que o barulho é igualzinho de parafuso. Ah, não tem problema, o parafuso foi por engano aí, não tem problema. Susana Verne, né? Isso. Deixa eu ver aqui a combinação desse búzio da direita com os búzios da esquerda, mas esse do meio. É. Somatório de quatro, vai, isso. Olha, Susana Verne é aquela que é mãe da Sasha, não, né? Não, que mãe da Sasha, mas meu Sasha. Deus do céu. Ah, é aquela que tem uma mancha de graxa na perna. Não, essa é a Angélica, outra é a Xuxa, não tem nada a ver. Meu Deus do céu. Estou tudo aí, mano. Deixa eu ver daqui. Olha direito aí, mano. Ah, então vou ter que jogar de novo, porque eu fiz o búzio, eu não pensava nenhuma. Tá. E o búzio não pode pensar em nenhuma, tem que ser em outra. Tá bom, pensa em outra, mano. Deixa eu, tá rapidinho, peraí, deixa eu. Peraí, deixa eu... Vamos lá, agora é pra valer, Barbosa. Pra valer, mano. Agora é a Vera. A Vera. Não é a Vera, é a Suzana Verne. Ah, tá, é Suzana. Viu como eu te enganei agora? Desculpe, mano. Bom, olha, já vi tudo. Você perguntou se a carreira da Suzana Verne... Se a carreira vai ser boa. Vai ser boa, se a carreira vai ser boa, não é? Isso. Vai ser boa sim a carreira, viu? Que bom, olha, que bom. Quando ela abrir a boca pra cantar, vai todo mundo sair na maior carreira. Não, vai não, ser ótima a carreira. Meu Deus, tá bom, mãe. Todo mundo se picando do local. Tá bom, mãe, obrigado, mano. Ah, de nada. Você pergunta, eu respondo, tá, né, tá bom, Barbosa? Obrigado. Você é meu amigo. Ah, eu sei. Você é meu querido comunicador. Meu querido, ah, bora. Vamos aqui ao nosso segundo assunto. Olha lá, meu, licença, caramba, isso aqui não é bagunça, caramba, não. Deixa eu tomar uma aguinha. Toma uma aguinha aí, mãe. Isso. Que aí, ô mãe, que eu já falei pra não botar água com gás aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu só tomo água sem gás. Ai, ai, ai. Eu já falei, cadê o garçom daqui que do sistema Globo de rádio? Não tem garçom nada, já teve, hoje ora, tem nem restaurante, nem garçom, acabou tudo. Ora. Acabou tudo. Ainda bem mesmo. Tá, vambora. Bom. Horário reservado de grátis para a mãe de nada anunciar os seus podrutos. Isso. Foi boa essa, hein, Paulinho? Essa foi boa. Essa foi você boa. Mandou bem, meu. Tá bom, música, por favor, de fundo, não é? Música de fundo. Música para o idoso. Idoso? É. Que é isso, o melô do Bangu? Que isso? É o hino do Cruzeiro. O hino do Cruzeiro? Ah, Cruzeiro. Não, não faz isso. Ô, Cruzeiro já era, nós estamos no Real, meu. Pode tirar isso aí. Tira o Cruzeiro, vai jogar contra o Corinthians. Pode tirar, lá, é verdade. Ó, era lá. Música de aposentado. Isso, música favor. De aposentado, vamos nessa. Isso, essa aí é uma, olha, eu fico imaginando, Barbosa. Que? Olha só, tem um amigo meu que dança muito. Sim. É? É, quem é, Moisés? O nome dele começa com A. Ah. É. Ah, e termina com o quê? Com Fo. Ah, como é que é o nome dele? Adolfo. Adolfo. O Adolfo. Para de implicar com Adolfo. Olha, Cruz, Barbosa, de nada. O Adolfo deu de presente de Natal para a mulher dele. Ah. É. Ele deu um disco lindo que nem eu esse. Vou dar um catiripapo na senhora já já, tá bom? Pro. Não saia do assunto, não. Vende o seu peixe aí. Vamos lá, vamos vender o peixe. Vambora. Olha aí, vai namorado, anchova. Quem vai? Camarão não, fresco. Não, é o seu produto, mãe. Ah, deixa eu ver aqui. Não é pra pessoas idosas? Idosa, isso, então tá bom. Vamos agora ao comercial do De Nada Shopping. Isso, vamos lá. Meu amigo de meia idade. Se você tá com meia idade e a vontade de fazer certas coisas que já tá mais meia que inteira, tá bom. Não perca mais tempo. Compre hoje mesmo as práticas modernas cueca energizada da positividade dinâmica e das frequências de alta tensão. Cueca energizada. Isso, da positividade dinâmica e das frequências de alta tensão. O que que essa cueca tem demais, mãe? Barbosa, são cuecas que eu vou trazer o modelo pra você. Não, tô precisando, obrigado, mãe. São cuecas que são cientificamente dosada e testada para dar aos homens a força de um leão. A força de um leão. É, Barbosa. Você se esmou com esse raio do leão, que é toda olha, hora tem, tudo é leão. É agora, o leão cabeludo. Tá, tem cabelo no peito, eu isso, sei. Isso, aquele leão, aquela cabelada danada. Tá, não tá é? Certo. Então você veste a cueca no leão, não, você vai ficar lá, no, o leão não usa cueca, não, não o é? Leão não usa cueca, mãe. Então, mas você vai ficar pra lá de Marrakech. Pra lá de Marrakech. Uma beleza. Você tanto escolhe na cueca se quer pra esquerda ou pra direita. Porque ela... Pra parar, hein? Mãe, pra não, parar, é, pra parar. É que a cueca tem um botãozinho. Tá, tá, esquece o botãozinho da cueca, não dá então detalhe. Então você tá... coloca pra esquerda ou pra direita, tá bom, esse botão. Tá, botão pra esquerda e pra direita, isso. Tá bom. Ou no meio, se for tá, o caso. Tá, tá bom, mamãe, vamos lá. A cueca pode ser comprada pelo telefone mais famoso do mundo, que é esse aí, ó. Ordenada fone. 0900-7171. No ramal. 171. Ai, ui, ui, ui. Tá bom, mãe, quanto é que custa esse negócio aí? Custa só R$49,99 o modelo Edmundo Animal. Ah, modelo Edmundo Animal R$49,99. Isso, ou o modelo Romário. Sim, Romário. Custa R$59,99. Sim. E o modelo Dinossauro custa R$69,99. Tá bom, mãe, tá, tá ótimo. Vendeu esse modelo Dinossauro aí. Esse dinossauro foi inclusive inspirado num amigo nosso aqui da rádio. Não, não, não, nenhum amigo nenhum, amigo nenhum, tá, mãe? Pode parar. Vambora, Maurício. Você quer que fale o nome dele? Não quero que fale o nome dele, não. Não pode mesmo, não. Temos aqui o nosso segundo assunto, que é o seguinte: o prefeito Luiz Paulo Conde recebeu o Mickey Mouse no Palácio da Cidade. Recebeu o Mickey Mouse, é verdade. E entregou ao Mickey Mouse a chave da cidade, babosa. Essa foi a primeira vez que um prefeito acabou com os intermediários, babosa, e entregou a chave direto a um rato, viu? Não, não, não é isso, não. Ô, Maurício. Olha, quando um rato recebe a chave da cidade, os moradores ficam na maior cara de pateta, né, babosa? É verdade. Mas de nada. O que a senhora acha disso? O prefeito entregando a chave da cidade ao rato Mickey Mouse? Olha, tem que ver isso com cuidado, hein, Barbosa? Muito cuidado, viu, mãe? Olha, deixa eu dar uma energizada aqui nesse assunto. Energiza. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Gostei, mãe, gostei, gostei. Soltou a alça do sutiã. Aqui soltou a alça do sutiã, o quê, mãe? Vambora. Tá apertado isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Barbosa, você não é amigo daquele homem que... Como é o nome dele? Aquele, o Pitangui? Pitangui? Eu queria fazer uma cirurgia aqui. Não, vai fazer cirurgia depois. Não, depois. Mas é meio do catupiry. É porque eu tive um namorado. Isso. Eu tive um namorado, Barbosa. Sim, quem que tem seu namorado? Que falou pra mim uma vez que eu tava namorando com ele. Sim. Ele disse que eu tenho um seio muito grande. Sim. Ele sim. falou que o comeu mamilo parece manchão de pneu de caminhão, não, de 18 não, rodas. Ah, mãe, vambora, mas então isso não vem ao caso. Eu queria fazer uma cirurgia. As suas intimidades não vêm ao caso aqui, ei. Mãe. Vamos à consulta, depois a gente fala sobre isso. Tá bom? Vamos à consulta, eu só vou consultar o quê? Não, mas eu falei essa coisa pra você, Barbosa, que você é meu amigo íntimo. Ah, depois eu falo sobre intimidade. Inclusive, eu quero até te mostrar pra você. Não quer mostrar, não precisa mostrar nada, eu não sou cirurgião. Não, tá porque bom? Eu confio em você. Não, não, tá bom, depois a senhora me conta como é que foi. Tá, tá bom, então vamos lá. Vamos à consulta, olha, você vai consultar o quê? A consulta é o seguinte, eu acho que... Striptease no Coliseu de Roma. Que striptease no Coliseu de Roma, o quê? É, por isso que a Torre de Pisa entortou. Tá bom, tá bom. Bom, mãe, vamos lá. Eu calculo que a senhora, falando do Mickey Mouse, a senhora vai consultar os seus ratinhos, não é isso? Exata, Barbosa, você tá virando um... Olha... Obrigado, mãe. Obrigado. Você vai ser discípulo da mãe de nada. Você é discípulo de mãe de nada, o quê? Eu olha, Barbosa, eu vou te exorcizar, não, tio. Que me exorcizar, não, o quê, mãe? Não, eu vou te... Como é que fala? Introduzir. Eu vou introduzir em você. Não vai introduzir nada. Não vai introduzir nada. Pera lá, meu. Olha só, Barbosa, agora chegou a sensitividade. Para. Chegou, pronto, para tudo, vai. Silêncio no estúdio. Comungo, Barbosa. Barbosa. Que cara é essa, mãe? Mas para com isso. Barbosa, eu tô recebendo aqui as energias todas agora. Tá. Tá tudo entrando por um buraco só aqui. Tá. É o terceiro olho. Terceiro que olho. Que fica no meio da testa aqui. Ah, sim. Tá certo. Terceiro olho no meio da testa. É uma coisa hindu. Tá. Tá bom. Me dá sua mão, Barbosa. Dá a mão o quê? Sai daqui. Que dá a mão o quê? Vai, consulta os seus ratos aí, ô Mané. Que coisa. Mandela. Mandela, pronto. O que eu tenho, Mandela? Não, Nelson Mandela, não, mas vai, vambora. Manela? Não, esquece. É música do Rulo Iglesias, aquele não. Manela. Você gosta de mim, cularinho Manela. Vambora, me fala com os ratinhos, vai, manda o Bruno buscar aqui. Os ratos aí, vai. Pera lá que eu se perdi, eu távamos falando da Carla Pérez, não é essa lourinha? Carla Pérez nada, mãe. Faz a pergunta, Mickey. Maurício. É que o prefeito Luiz Paulo Conde entregou a chave da cidade ao rato Mickey Mouse. Mickey Mouse. O que você acha disso? Então deixa eu pegar o ratinho aqui. Pega. Ô, Bruno, busca a gaiola dos ratos. Vamos lá, deixa eu ver esse ratinho aqui. É o ratinho branco do laboratório energético. Isso. Deixa eu falar com esse aqui, ó. É o Altamiro. Fala com o Altamiro. Vem cá, Altamiro. Tem o Altamiro e o Homero, são dois ratinhos. Altamiro e Homero. Homero, são irmãos gêmeos. Tá certo. Um é clone do outro. É clone. Ah, um é clone. Isso. Tá certo. Só que um nasceu... Não, não, sem detalhe. Ele nasceu, é hermafrodita. Fala com o ratinho, mãe. Deixa eu ver. Só fala, bicho, você não sabe nem o que tá falando, tá bom? Vamos embora. Besteira. Vai. Vai chorar de novo, mãe? Não acredito. Barbosa. Já parou o hino do Corinthians, vai. Não, já parou mesmo. Fala com o ratinho. Altamiro, olha. É, o Mickey Mouse, que é seu coleguinha, recebeu a chave da cidade. O que você acha, Altamiro? Ah, vocês vão fazer isso na cidade? Ah, mas tem que ter queijo. Tem que ter queijo? É qual queijo que você gosta mais, meu? Ah, é aquele queijo parmesão. Ah, parmesão, tá certo. Ah, sim. Bom, tá, pergunta. Olha, aí. Já vi tudo. Ah, ótimo, já vamos vi lá. Tudo, já vamos vi. À resposta, mãe. Qual olha, que a senhora viu aí? É melhor, Barbosa, ele entregar a chave, o prefeito Conde, sim, ao ratinho Mickey Mouse, do que entregar a chave àquele deputado lá, aquele doutor. Não, parou. Ei, acabou, mãe. Obrigado pela consulta. Esquece. Tá, obrigado, mãe. Ah, de nada. Tá, até amanhã, tá, mãe. Deputado, não, fala o nome, não. Francisco Barbosa e seu programa.